A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, que grande momento de felicidade em toda a nossa vida, podermos orar uns pelos outros, compartilhar uns com os outros e nos edificarmos. Aproveitando, agradeço a todos que fazem as postagens no WhatsApp para que nós possamos orar situações difíceis de enfermidade, de lutas, como na Amazônia, com a pastora Renilda. Mensagens de louvor, reflexões, como da Igreja Metodista em Jacareí e tantas outras. Não posso mencionar todas agora para que nós não avancemos muito no tempo, mas agradeço a todos e todas, porque isso é uma oportunidade de nos aproximarmos, principalmente nesse período de pandemia, onde nós somos forçados a permanecer distantes. Mas o Senhor nos une pela oração e pelo amor. Como disse a vocês, eu vou dar continuidade à nossa devocional hoje, inspirado no capítulo 45 de Gênesis, e confesso que a grande maioria, talvez mais de 90% do grupo, receba na sua igreja local ou vá à sua igreja local e se alimente. Mas há um número de pessoas que não podem ir à igreja, ou por uma comorbidade, ou pela idade, outros motivos que nós desconhecemos, e em particular eu dedico essa devocional a eles. Mas é claro que todos nós podemos ser edificados, com a leitura bíblica. Só a leitura bíblica já nos edifica e também uma palavra, uma lição, que o Senhor nos traz através dessa devocional. Façamos a leitura. Capítulo 45 de Gênesis. José vai se revelar aos seus irmãos. Diante do apelo do irmão, José não pôde conter-se. E na presença de todos os homens de seu séquito, bradou: "Fazei sair todos da minha presença." E ninguém ficou junto dele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Entretanto, ele chorou tão alto que todos os egípcios o ouviram, e a notícia chegou rapidamente até o palácio do faraó. José declarou a seus irmãos: "Eu sou José. Vive ainda meu pai?" E seus irmãos não conseguiram pronunciar a resposta, pois estavam por demais conturbados e perplexos ao revê-lo. Então disse José a seus irmãos: "Aproximai-vos de mim." E eles se aproximaram e esclareceu: "Eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem vos amedronteis por me ter desvendido para cá, porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou adiante de vós. Há 2 anos, de fato, que a fome se instalou na terra, e ainda haverá 5 anos sem semeadura nem colheita. Deus enviou-me adiante de vós para garantir a permanência da vossa descendência na terra e salvar as vossas vidas, como livramento de um grandioso grupo de sobreviventes. Portanto, não fostes vós que me mandastes para o Egito, mas sim Deus, e ele me estabeleceu como Abba, pai do faraó, seu vizir e administrador de todo o Egito. Subi depressa à casa do meu pai e informai-lhe: assim fala teu filho José, Deus me estabeleceu senhor de todo o Egito. Desce sem tardar para junto de mim. Tu habitarás na terra de Gósen e estarão em minha companhia. Tu, teus filhos, teus netos, tuas ovelhas, teu gado, bem como tudo que te pertence. Eu te sustentarei ali, porquanto ainda haverá sobre a terra 5 anos de muita fome. Do contrário, tua parentela e os teus rebanhos serão exterminados pela miséria. Vedes como os vossos próprios olhos, e meu irmão Benjamim vê que é minha boca que vos anuncia. Narrai a meu pai toda a glória que tenho no Egito e tudo que vistes, e apressai-vos em fazer meu pai descer para essas terras. Então ele se lançou ao pescoço de seu irmão Benjamim e chorou. Benjamim também o abraçou forte e chorou muito. Em seguida, ele cobriu de beijos todos os seus irmãos e, abraçando-os, expressava toda a sua emoção por meio de muitas lágrimas e gestos de carinho. Só depois de algum tempo, os irmãos conseguiram conversar com ele. A notícia de que os irmãos de José tinham vindo de Canaã logo chegou ao palácio de Faraó. E tanto o Faraó quanto seus conselheiros viram tal ocorrência com bons olhos. Assim ofereceu o Faraó a José: Diz a teus irmãos, fazei assim: carregai vossos animais e ide à terra de Canaã. Tomai vosso pai e vossas famílias e voltai para mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito. E comereis da fartura da terra. Quanto a ti, dá-lhes essa ordem: fazei como vos digo, levai da terra do Egito carruagens para que tragam os vossos filhos pequenos e vossas mulheres. Tomai vosso pai e vinde todos. Não tenhais nenhum pesar pelo que deixardes para trás, porque será vosso o que há de melhor na terra do Egito. Como disse o rei, assim agiram os filhos de Israel. José lhes providenciou carruagens, de acordo com as instruções de Faraó. Ele deu provisões para a viagem. A cada um deles deu uma roupa para uso em grandes festas, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa de gala. A seu pai enviou 10 jumentos carregados com os melhores produtos do Egito e 10 jumentas carregadas de cereais, pão, mantimento para a viagem de volta à terra de Canaã, terra do seu pai. Depois despediu seus irmãos que partiram, não antes que lhes advertisse: não contendais uns com os outros pelo caminho. Eles subiram, pois, das regiões do Egito e chegaram à terra de Canaã, à casa de seu pai Jacó. Então eles lhe anunciaram: José ainda vive. É ele quem governa toda a terra do Egito. O coração de Jacó quase parou com o choque da notícia. Não podia acreditar no que estava ouvindo. No entanto, quando repetiram toda a história e as palavras que José formalmente lhes rogara que transmitissem, e quando observou as finas carruagens que José enviara para levá-lo, então se reanimou o espírito de seu pai Jacó, e Israel exclamou: Basta, José, meu amado filho, ainda está vivo, que eu vá imediatamente vê-lo antes de morrer. Louvado seja o nome do Senhor pela sua bendita e santa palavra. Irmãos, temos uma nota que eu quero destacar para vocês. Deus sabe o quanto o tempo é escasso do nosso ponto de vista, é claro, e nos preocupa. Ainda que façamos muito mau uso dele, a exemplo de todos os demais recursos que dispomos sobre a face da terra. José reconheceu os irmãos, embora mais de 20 anos houvessem passado desde aquela trágica despedida que você pode conferir no capítulo 37, no verso 2, capítulo 41, nos versos 46, 53, 54. Eles já eram adultos quando José foi separado deles, mas José, quando foi vendido para ser escravo, era adolescente e agora adulto, numa posição tão elevada e inesperada, usando vestes nobres egípcias, falando com os irmãos mediante um intérprete, como nós vimos no 42, verso 23, e ainda barbeado, segundo o costume egípcio, capítulo 41, versículo 14. Não foi reconhecido pelos irmãos. Agora José estava com 39 anos, capítulo 41, versículo 46 a 53. E o trauma de tudo que sofreu se transformou na simples e sábia compreensão de que Deus tinha um propósito em tudo o que lhe acontecera. Aleluia! Louvado! Louvado seja o nome do nosso Deus, bendito seja o Senhor. Eu quero concluir essa devocional, meus irmãos, minhas irmãs, com a seguinte proposição do capítulo 45 do livro Houve Luz. Jacó, agora Israel, chamado Israel, viu os carros do Egito e creu. Passo à leitura. José não conseguiu mais conter, mais se conter, não conseguiu mais conter as suas emoções. Pediu para que todas as pessoas saíssem e ficou com os familiares e se revelou a seus irmãos. Ele chorou tão intensamente que sua voz foi ouvida até na casa de Faraó. É claro que isso, a repercussão desse choro. Então declarou aos irmãos: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Ainda vive meu pai? Obviamente os irmãos ficaram atônitos e atemorizados diante de José, daquele que tinha planejado a morte. José pediu que se aproximassem e tranquilizou-os, dizendo para que não ficassem tristes, irritados ou culpados, porque era necessário que isso acontecesse para a conservação da vida de muitos. Ele reconhecia um princípio espiritual de que, de fato, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo os seus propósitos. O sonhador declara que Deus o enviou para passar por tudo o que tinha passado a fim de que os propósitos dele fossem atingidos e a família fosse salva da fome. Assim também, meus irmãos, minhas irmãs, ocorreu com Jesus. Ele foi enviado para viver como modelo de ser humano, segundo a imagem e semelhança de Deus, para nos ensinar o que realmente é importante na vida. Aliás, precisamos aprender o mais rápido possível a diferenciar o que é realmente importante e o que não é tão importante assim. Jesus foi enviado para morrer em nosso lugar, pagando toda a dívida espiritual que fazemos, apagando todo o pecado cometido, porque, na verdade, como declarou na cruz, eles não sabem o que fazem. Jesus ressurgiu da morte para garantir que a partir da sua vida, morte e ressurreição, nós vivamos agora, eternamente livres da fome que se espalha e se espalhará em toda a terra. Assim como José fez com a família e outros, José oferece livramento. Jesus, perdão, oferece livramento e vida. Vou repetir para que você entenda bem. Assim como José fez com a família e outros povos que vinham buscar alimento, Jesus oferece livramento e vida. José tinha nesse momento 39 anos e tinha alcançado a maturidade na fé, para reconhecer em todas as situações da vida a fidelidade do Senhor. A partir deste livramento instrumentalizado por José, estava garantida a continuidade da aliança firmada entre Deus e Abraão, Isaque e Israel. José não estava concordando com o mal praticado pelos irmãos, jamais, anos atrás, mas reconhecendo que Deus é fiel e poderoso para reverter qualquer situação, dando prosseguimento aos planos eternos da graça, paz e vida plena. Então, não é que nós vamos concordar com o mal que nos fazem, o mal que nos acontece, não é isso. Mas é compreender que em todas as coisas Deus pode reverter as situações e transformar em grande bênção. José se despediu deles, dos irmãos, e disse para que voltassem à casa do pai e contassem toda a história e trouxessem a família para morar na terra de Gósen, porque ainda haveria 5 anos de grande fome e escassez. Deste modo, Israel e as famílias seriam sustentadas. Todos choraram muito. José abraçou a Benjamim e chorou com ele. Todos os irmãos se beijaram e se regozijaram pelo encontro, pelo reencontro e a reconciliação maravilhosa. A notícia foi ouvida na casa de Faraó, que também se alegrou, porque gostava, amava José, e confirmou as palavras de José, declarando que ia acolher toda a sua família com o melhor da terra do Egito. Ordenou também que levassem os carros do Egito para transportarem as famílias. Contrastando com as vestes de José, que foram arrancadas na juventude, todos receberam novas vestes para o caminho de volta à casa do pai. José, zeloso, ainda recomendou que não brigassem no retorno para casa, buscando quem era o culpado pelo que aconteceu anos antes, pelo que fizeram no passado. Chegando à casa, contaram tudo ao pai, que não acreditou no início. Prestem atenção nisso. Chegando em casa, eles contaram tudo ao pai, que não acreditou no início. Israel só acreditou quando viu os carros do Egito e disse: Basta, meu filho vive. Isso porque os filhos de Israel já tinham perdido a credibilidade com relação ao pai, e a sua palavra para o pai, a palavra deles para o pai, valia pouco, para não dizer que já não valia nada. O testemunho deles valia pouco, para não dizer que já não valia nada. Muito pouco. Então, Jacó, Israel, não acreditou de início. Ele só acreditou quando viu os carros do Egito. Nesse caso, não é como Tomé, não, que não viu os cravos, o buraco causado pelos cravos na mão de Jesus, porque Jesus teve um excelente testemunho a vida inteira e os discípulos não iriam mentir. Então, quando Jesus chama a atenção de Tomé, dizendo: Bem-aventurados os que não viram e creram, é outra situação. Nesse caso aqui, eram os irmãos de José que tinham perdido por completo a sua credibilidade de palavra e de testemunho. Eu encerro com uma chamada e com um convite que pode motivar todos nós a despertar e, de fato, reformar. Se todos nós, espalhados pelas mais variadas denominações, colaborarmos para reformar um pouco a nossa vida pessoal, ou muito, a nossa vida pessoal, família, igreja e sociedade, ah, irmãos, nós podemos reformar essa nação. A sociedade somente dará crédito às palavras dos seguidores de Jesus quando perceber que o discurso, os cânticos, as mensagens, as liturgias forem acompanhadas por sinais concretos de amor. A humanidade não acredita a princípio que Jesus vive. E não acredita, às vezes, que Jesus vive, ou acredita que Jesus vive, mas pensa nele como alguém muito distante, distante dos seus problemas, distante das suas lutas, distante do vazio que sente no interior das suas vidas, ou na sua vida como um todo. A humanidade não acredita a princípio que Jesus é o grande libertador e o grande alimentador da sua vida. Eles precisam de algo a mais. Eles precisam ver os carros do Egito, os sinais claros de que ele está vivo. Meus irmãos, minhas irmãs, a humanidade não vai acreditar em nós pelos nossos cânticos, pelo nosso discurso, pelas nossas mensagens, pelas nossas liturgias ou pelas doutrinas denominacionais. Elas só vão acreditar quando elas verificarem em nós algo concreto, quando elas observarem os carros do Egito. Uma coisa que os filhos de Israel jamais poderiam ter dinheiro para comprar e poderiam ter autorização para sair do Egito com os carros do Egito. A humanidade não acredita a princípio em nós. E por extensão não acredita que Jesus seja a solução para saciar toda a sua fome. Eles precisam ver os carros do Egito. Eles precisam ter sinais claros que Jesus está vivo. E isso depende de cada um de nós, de cada família cristã, de cada igreja local, de cada denominação. Esse país só saberá que Jesus é o Senhor, não quando elegermos deputados evangélicos questionáveis ou corruptos mesmo. Esse país só vai acreditar quando verificar sinais claros de uma presença que transforma, que muda, sinais claros e concretos de que Jesus Cristo é o Senhor. Que Deus nos abençoe e nos leve a viver nessa dimensão de tal maneira a impactar a nossa sociedade. Primeiro, impactar nós mesmos. Depois, impactar nossa família. Depois, impactar nossa igreja local. Depois, impactar nossa denominação. E finalmente, impactar a sociedade. Que Deus nos abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós e nos faça mostrar os carros do Egito a todos que nos cercam, hoje e até o dia da volta de Jesus, onde então não precisaremos mais de nada disso, porque viveremos com Ele eternamente em gozo, em alegria, em felicidade, em plenitude, em abundância, e não nos faltará jamais o alimento espiritual para as nossas vidas eternamente. Que a graça, o amor, o poder, a unção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja conosco, com todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém, amém, amém.